livre o acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chama para ingresso no 7. Salvador no 074. Sete quatro, siga. Assente da CA, autorização do CA. Ativo, tá falando com a CAP? Tá, siga. Autorizado Guarulhos 360 via Brinde, Pesuru 16, Belo Horizonte. Decola da 190 curva à direita, saída da El Leda e depois Rua Brinde. Aciona 5523, controle frequência 20 decimal 8. Guarulhos 360, Brinde, Pesuru 16, Bravo Hotel Zulu, 190, direita da El Leda Brinde, 5523, 208, com 1074. Total 9908, 3 a bordo, 3 e 50 alterna Galeão. Tire táxi, onde pode ficar pronto? Estado, quando espera pronto, Samara total, obrigado. E o 074 está correto, chama para acionamento. 074. Salvador, está o Mike de Lima? Mike Anque Lima, prossiga. O Mike Anque Lima na ponte 8 solicita autorização para ser rebocado para a posição 12. Autorizado o reboque, na minha escuta. Obrigado. Santana Fronton, 9908. Na 908, autorizado a linha decolar, 120 graus, 62 nós. Linha decolada, 9908. Na 6212, identifique chegada a mar e desça ao 050. Autorizado. Autorizado, chame táxi. Boa na 074. Chame frequência 1895. 1895. Chame 1895. Que ele prossiga para Aracaju, qual nível? Nível 230. Está pronto com a perna. Está autorizado 230 Aracaju, via Golfo 677, decola esquerda, saída Puca, Jamo, depois o Aracaju, aciona 5527, controle 208. Autorizado 230, Puca, Jamo, curva esquerda, faz decolagem, transponder 5527, controle 208, 6224. Correto, chama para acionar. Zulu, venda esquerda, autorizado, retorno alinhado, pronto. Mandar alinhado, decola os 45, controle 208. 1208, bom trabalho. Controle, boa noite. Total 9908. Passando mil pés. Magalhão. É, faltou trocar, ok? 208, já tô. Controle, muito boa noite, total 9908, passando 1700 pés na DAEL. Boa noite, total, suba e mantenha 320 na saída da DAEL, pode valida na presente. Na presente, lida, subindo ao 320. Autorizado decoragem, November. Ventuno 40 graus, 8 nós. Alô, voo no 074, solicitou táxi, POP 73 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Tá livre o táxi à direita até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. Livre, chama a parte no 0, pronto, no 074. O Mike Yankee Lima informa que já concluiu o reboque e encontra-se na posição 12 do Pato 1. Obrigado, boa noite. Sente, Lima, frequência livre. Eco Zulu November, decola os 48, controle 1 no 20, decima 8. 4-2 Salvador, 37, decima 8, Eco Zulu November. Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua disputa. Eco Zulu November, muito boa noite. Submantenha mil pés na saída, no corredor Axé até o Fora da Barra. Qual seria a pro ideal para o destino, IRC? 318, senhor, é Zulu November. 318, ok. Está presente, está autorizado então, direto o IRC, o Eco Zulu November, agilizando aí o. Para cruzar logo a final da 10. Afirmativo, está presente, autorizado, direto IRC, agilizando aqui o Eco Zulu November. Pode subir para o 085. Liga até o 085, grato, Eco Zulu November. China 6212, mil pés, 1018, livre LS. 074, decola 51, controle 208. 608, 074, boa noite. Sou de Salvador, boa noite, vendo 074. 074, boa noite, contato radar, Sol 360, saída da EL, pode valer, Leda na presente. 360 da EL, Leda da presente, no 074. Salvador, agora 074, solicita bridge da presente. 074, aguarde coordenação com o centro. Com aguarde. Total 9908, chame centro Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5, boa noite. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, boa noite. Eco Zulu Novembro, você chamou de pouso? 0305, Eco Zulu Novembro, chamando pouso em Recife. Grato. Autorizadora 10, Oxenay 6212. 6212, chame Torre 1-1-8-9-5, boa noite. 95, boa noite, Oxenay 6212. Salvador, boa noite, Oxenay 6212. LS da 10. 6212, ciente após ter checado, final 1-0. Contrato checado, Oxenay 6212. Salvador, boa noite, objeto 5809. 5809, identifique, chegada Mari, desceu nível 050 para o editar. SAP 050-5809. Gol 1074, chame centro Recife, frequência 251, alterna 3325. 251-3325, Gona 074, boa noite. Machado travado, final de 2000, estou chegando a 62, 12. Recebi pouso, 1-1-4-0 graus, 1-0 nós, pista 1-0. Recebi pouso 1-0, 2-1-2. 212, seu solo ao 00-0200, direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, também escuta. Alfa, chamante da Juliette, escuta, 2212. Informação. 509, desvisa seu critério após o Iduna, desça para 2000 pés com 1018, informe no localizador baixar travado. Matheus, vamos acertar o desvio após um Iduna, reportará localizador baixado travado e já é no localizador estabilizado e autorizado descida para 2000 pés. Obrigado. Autorizado, esquerda, portão 7. Esquerda, portão 7, 2212. Salvador Oceanair 6224, está pronto o taxi, 91 pessoas a bordo, autonomia 2 horas 2 minutos, até na Recife. Está livre o táxi, confirma o meu? 91. Livre o táxi direito, chamou para decolagem. Livre o táxi direito, chamou decolagem, Oceanair 6224. 190 Salvador? Sim, tá com transporte enfermo ou é só traslado normal?